Teu cigarro é perfume do mato, a bebida é água da fonte, meu perfume é a flor de laranja. Jogo apenas o jogo do amor. Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito, mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito. Meu problema é o segredo guardado no peito, e se chama paixão. Meu bicho é você, meu cigarro é você, eu te bebo, eu te fumo. Meu ego maior eu aceito, eu assumo. Por mais que eu não queira, eu só quero você. Meu vício é você, meu dadinho, meu jogo de carta marcada. Essa droga de sonho não vai dar em nada. Vim bolando na vida, parei em você. Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito, mas com ela eu me arrumo, me acerto e me ajeito. Meu problema é o segredo guardado no peito, e se chama paixão. Meu vício é você, meu cigarro é você, eu te bebo, eu te fumo. Meu ego maior eu aceito, eu assumo. Por mais que eu não queira, eu só quero você. Meu vício é você, meu dadinho, meu jogo de carta marcada. Essa droga de sonho não vai dar em nada. Vim bolando na vida e parei em você.